Luís Roquete e Sara Ferreira. Johann Hummel nasceu na atual Bratislava a 14 de novembro de 1778 e morreu em Weimar a 17 de outubro de 1837. Foi um pianista e compositor austríaco, de origem eslovaca. Discípulo de Mozart e amigo de Beethoven, foi mestre de capela em Weimar desde 1819. Thank you. concertista, contribuiu para o desenvolvimento da técnica pianística. Compôs obras para piano, óperas, bailados, peças orquestrais, etc. Um seu concerto para trompete e orquestra, em Mi maior, continua a integrar o repertório atual para este instrumento solista. Thank you. Frédéric Chopin nasceu na Polónia a 1 de março de 1810 e morreu em Paris a 17 de outubro de 1849. Radicado na França e compositor para piano da era romântica. É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. A sua técnica refinada e a sua elaboração harmónica vêm sendo comparadas historicamente com as de outros grandes génios da música, como Mozart e Beethoven. Assim como sua duradoura influência na música até aos dias de hoje. Hans Liszt nasceu na Hungria a 22 de outubro de 1811 e morreu em Bayreuth a 31 de julho de 1886. Compositor e pianista húngaro do Romantismo. Liszt foi famoso pela genialidade da sua obra, pelas suas revoluções ao estilo musical da época e por ter elevado o virtuosismo pianístico a níveis nunca antes imaginados. Ainda hoje é considerado um dos maiores pianistas de todos os tempos, em especial pela contribuição que deu ao desenvolvimento da técnica do instrumento. Thank you. Claude Achille Debussy. Nasceu em Saint-Germain-en-Laye a 22 de agosto de 1862 e morreu em Paris a 25 de março de 1918. Foi um músico e compositor francês. A música inovadora de Debussy agiu como um fenómeno catalisador de diversos movimentos musicais noutros países. Ravel foi por ele influenciado na juventude. Influenciados foram também Béla Bartók, Manuel de Falla, Heitor Villa-Lobos e outros. Desde o prelúdio à Tarde de um Fauno, com que para Pierre Boulez começou a música moderna, até Jogos, toda a arte de Debussy foi uma lição de inconformismo. Thank you. Ferruccio Busoni nasceu em Empoli, a 1 de abril de 1866, e morreu em Berlim, a 27 de julho de 1924. Foi um compositor, pianista, professor e maestro italiano. Os pais de Busoni eram dois músicos profissionais. Durante a infância de Ferruccio, em Trieste, faziam regularmente temporadas de apresentações fora da cidade. Busoni era um menino prodígio. Fez o seu primeiro concerto público acompanhado pelos pais quando tinha 7 anos. Alguns anos mais tarde, interpretou algumas das suas próprias composições em Viena, Áustria, onde teve a oportunidade de ouvir Franz Liszt tocar e encontrar-se com ele, assim como com Johannes Brahms e Anton Rubinstein. Thank you. Béla Bartók nasceu a 25 de março de 1881 e morreu a 26 de setembro de 1945. Foi um compositor húngaro, pianista e investigador da música popular da Europa Central e do Leste. Bartók é considerado um dos maiores compositores do século XX. Foi um dos fundadores da etnomusicologia, estudo da música numa perspectiva antropológica. Juntamente com seu amigo, o compositor Kodály, percorreu cidades do interior da Hungria e da Roménia, recolhendo e anotando um grande número de canções de origem popular. Thank you.

Durante a Segunda Guerra Mundial, decidiu abandonar a Hungria e emigrou para os Estados Unidos. Em Nova Iorque, Bartók ficou decepcionado com a vida americana. Havia pouco interesse pela sua obra, pelas apresentações públicas das suas composições. Ajudado financeiramente por amigos, prosseguiu com a sua carreira de compositor, estando o 6º Quarteto de Cordas e a Sonata para Violino Solo entre as suas últimas composições. Em 1944, devido a uma leucemia, a saúde declina tanto que Bartók passou a viver no hospital, sob cuidados médicos. Apesar da situação, ainda compõe o 3º concerto para piano e orquestra e um concerto para violino e orquestra, que fica incompleto. Morreu com 64 anos. Thank you. Este programa teve locução de Beatriz Dias e realização de Beatriz Roquete e Sara Ferreira.